porque afinal nós somos apenas diretor, mas a rádio é do povo. A rádio é a grande família de Canguçu e graças a esse microfone, muitas e muitas realizações que hoje temos concretas em nosso município, em nossa cidade, partiram desse microfone, partiram de vários segmentos da sociedade, de várias ideias, enfim, até o contraditório, ele fortalece, o contraditório fortalece a própria democracia. Seria da democracia se não tivéssemos o contraditório. Então, a Rádio Liberdade já presta esse serviço e vai continuar prestando. Muito obrigado, Adão. Muito obrigado, Alex. Mas, doutor Luiz Carlos... Mais registros. Vamos lá. Antes do doutor Luiz Carlos, mais registros aqui. Vamos também privilegiando os nossos ouvintes. Olha, pessoal, lá da Acandis, está todo mundo também aqui saudando a Rádio Liberdade, a Luísa Helena, o Coronel Ubiratã, a Ariete, a Maria Helena, né? O Nilson Pins, o Géder Barbosa, a Ivete, a Vanja, né? A Janete, que eu já falei aqui, o Flair, a Zuleika, enfim, pessoas lá da Acandis também estão fazendo estas saudações aqui. O Luiz Carlos Scaglione também está ouvindo, diz, olha, só não ouvi nenhum comentário ainda sobre o Willy Krieger. Não, depois vai sair, calma. A Luiz Helena, a Candiz parabeniza a Rádio Liberdade, que seja um novo ciclo de muito sucesso, que é a nossa presidente. Rádio é muito importante para a divulgação do trabalho de todos. Obrigado pelo apoio de sempre. A dona Maximília, lá do Passo do Maria Antônia, o Biratã vai aqui os meus parabéns a toda a equipe da Rádio Liberdade e a todos que já fizeram parte da mesma. E aos bons profissionais que sempre trazem notícias na hora certa. Parabéns a todos. A Ana Cristina, parabéns à nossa Rádio Liberdade, o Carlinhos Rodrigues, enfim, a todos que estão ligados aí, mandando alô. E à tarde vamos continuar, a Terezinha vai continuar, o Biratã, o Carlinhos, lendo as mensagens dos nossos ouvintes. Mas, doutor dos Carlos, rádio, como dizia Daily Bass, é tempo, e tempo é ouro, né? E nós temos outros compromissos, agradecemos imensamente aos nossos milhares e milhares de ouvintes, e um microfone para a sua locução final. Eu, antes de encerrar, eu quero citar um fato que a Rádio Liberdade participou através do seu diretor, Ciro Iribarren. Era Valdemar Fonseca o interventor do nosso município na época. Não se plantava soja em Canguçu. E através da Rádio Liberdade, com Ciro Iribarren, eu junto, eu era presidente do Conselho de Desenvolvimento de Canguçu, CODECAM, fomos até o 5º Distrito e levamos as primeiras sementes de soja aqui em Canguçu. Distribuímos naquelas glebas de 20 hectares que tinha lá no 5º Distrito, que era uma cedência do governo do estado, Leonel Brizola. E lá iniciou, então, a plantação de soja em Canguçu, através da Rádio Liberdade, dando aquele suporte da divulgação. Então, temos tantos fatos a falar, mas esse foi muito significativo. Eu encerro, assim, então, a minha participação, Sebastião e o Jonas, o Biratã, que estão aqui conosco, que a gente possa... Padre Vilmar chegou agora... Que a gente possa sempre estar junto à Rádio Liberdade e ela junto conosco, na nossa comunidade. Longa vida a esta emissora em FM 89.9. A liberdade é sua. Muito obrigado. Tá aí. Há 8 anos em Canguçu, a Mediclínica foca em cuidar do seu coração e de toda a sua família. Disponibilidade, atenção, prioridade na atualização e qualidade de serviços. Dr. Rodrigo Petrarca Iruzum, cardiologista clínico geral e avaliações pré-operatórias. Exames cardiológicos com teste ergométrico, mapa e Holter. Eletrocardiograma sem agendamento prévio. Doutora Raquel Agostinho Petrarca Iruzum. pediatra e gastropediatra. Cuidados com seu filho desde o nascimento, com acompanhamento no desenvolvimento do bebê, orientações de introdução alimentar e avaliações de queixas gastrointestinais. Urgências e emergências, principalmente respiratórias, com horários liberados diariamente. Mediclínica, Rua Conselheiro Brusque, número 5, de frente ao hospital, fone 3252-3830 e fone WhatsApp 999-45-1046. Nas estradas administradas pela Ecosul, você está protegido 24 horas. Precisando de apoio, é só ligar 0800-724-1066, que também é WhatsApp. O Centro de Controle Operacional agilizará o seu atendimento. E se quiser reabastecer as energias, já sabe. Os postos de serviço de atendimento ao usuário estão à sua disposição, oferecendo conforto e segurança em pontos estratégicos das rodovias 24 horas por dia. É só chegar. Ecosul, sempre perto de você. A linha 2024 já está disponível na Vigini Mitsubishi. Chegou a hora de você adquirir seu Mitsubishi 2024 com 5 anos de garantia e você escolhe bônus de até R$15.000 ou taxa zero. Vem fazer um test drive. Vem para a Vigini Mitsubishi, em Pelotas, na Avenida Fernando Osório 1293, em Rio Grande, na Avenida Presidente Vargas 516B. No trânsito, escolha a vida. Liberdade. 11 horas e 34 minutos. Manhã especial, oferecimento EcoSul, cuidando do que é seu, cuidando de você. Doutora Elusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, Jacques Oliveira Imóveis, Júlio de Castilhos 1502, fone 3252-1578. Lojas Benoit, faça sua vida bem melhor, na Osório 1080. Cressol, agora em novo endereço, Júlio de Castilhos 1079, Canguçu, fone 99991-2716. E Mediclínica, cuidando do seu coração e de toda a sua família. Fone 3252-3830. Atenção! Essa é para ti que é investidor. Nós da Era Energia Solar preparamos uma oportunidade única e exclusiva, onde tu podes fazer uma renda extra todo mês. É o investimento em usina solar, uma tendência do mercado com um excelente retorno financeiro. Não perde tempo, junte-se a centenas de gaúchos que estão fazendo dinheiro utilizando o sol. Entre em contato pelo telefone 53-3252-3200 e saiba mais. Era Energia Solar, a sua parceira nos investimentos. General Osório 482, Canguçu. Rádio Liberdade, Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Igreja Matriz convidam para a transmissão da Santa Missa aos domingos, direto da Matriz, a partir das 9 horas e 35 minutos da manhã. Oferecimento: Farmácia Flor do Campo e Rede Associadas de Farmácias. Aqui você tem amigos, profissionais altamente capacitados no ramo farmacêutico com orientação precisa. Posto e Restaurante Fita Azul, na BR-392, quilômetro 140. Sul Diesel, atendendo toda a região. TRR Fita Azul Combustíveis e Frigorífico Fita Azul, fone 3252-4177. Distribuição de carnes embaladas a vácuo com qualidade total. Marco Antônio Flores Imóveis, casas, terrenos, apartamentos e chácaras, o Marco Antônio tem. Também com locação de imóveis. Osório 986, sala 201, no Calçadão. Fones 3252-3949 e fone WhatsApp 999-4691-16 e 98413-3385. JS Crédito, empréstimos e financiamentos para aposentados, agricultores, servidores, financiamentos e refinanciamentos de veículos, produtor rural. Saque agora e pague na próxima safra. Serviço de despachante e documentação de trânsito. Gênesis Bento, descida da rodoviária. Fones 3252-2918 e 991510634. Deputado Afonso Ram, o seu representante na Câmara Federal. Eletromóveis, tudo para sua casa. Melhores condições. Aceitamos cartões e convênios com Sinca. 10 vezes sem juros. A Eletromóveis entrega na cidade e interior. Fone 3252-1195, ao lado da Eletromais. Casa, construção e decoração, com preços sem comparação. Fone 3252-1913. A transmissão da missa da matriz e tantas outras coisas, divulgações, e que ajudaram o nosso povo, né? Que tinha, para quem gostava de arrastar o pé, convite para baile, convite para corrida de cavalo, as carreiras, né? O informativo Liberdade e tantos radialistas que a gente estimou, se alegrou, e muitos já não estão mais entre nós, né? Então, o programa de hoje, nós queremos assim lembrar de nossos patrocinadores: Parque de Máquinas Agrícolas Trevo da Vila Nova, telefone 3252-1182. Cressol Soluções Financeiras, telefone 3252-1080. E Colégio Aparecida, 89 anos, inspirando canguçuenses a construir o mundo. O programa de hoje contará com a leitura do Evangelho, que encontramos no capítulo 6 do Evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não os perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Então, irmãos e irmãs, não deixamos também de rezar, e nem se precisamos é disso, rezar, ser irmãos uns dos outros, ter cuidado com promessas de outras coisas. Consolidemos na fé sobre os evangelhos, sobre os valores do evangelho. Esse ano estamos assim vivenciando fortemente o evangelista Mateus, e professemos nossa fidelidade ao Senhor Jesus, que nos revela a face de um Deus que é Pai, Pai nosso, Criador de todas as coisas, né? Depois nós fizemos esta oração de louvor e de reconhecimento, nós pedimos o pão de cada dia e depois também pedimos o perdão das nossas ofensas. É importante isso, mas sobretudo também não nos deixeis cair em tentação, as tentações do mundo, mesmo nas coisas boas, mas quando o homem exagera e é ambicioso, quer demais, né? Termina que as coisas que são boas se tornam excesso e tantas outras coisas que nós bem conhecemos, né? Então, devemos também perdoar de coração, embora isso seja difícil, seja uma continuidade, um exercício forte, mas sobretudo o tempo nos ajuda também para a gente ter um tempo novo, de começar novo, né, para com a vida dos nossos irmãos. E que também, então, mais uma vez, lembrando então que hoje a rádio passou a ser também FM, né, que continuemos a comunicar, a comunicação que é tão importante e tão necessária em tantos fatos da nossa vida, que também os nossos programas e os programas dessa emissora sejam programas de orientação, de conforto, de ânimo para os ouvintes da Rádio Liberdade. Parabéns aos seus funcionários por essa conquista, à sua diretoria. E assim que nós possamos valorizando aquilo que tem valor, a comunicação, possamos também crescer na fé, na convivência, na fraterna unidade, na convivência, assim, com todos que nos rodeiam. Então nós vamos agora para a continuidade do nosso programa, lembrando que hoje é quinta-feira, missa no Colégio Aparecida, às 17 horas. Amanhã, sexta-feira, missa do Apostolado, às 15 horas. Mas hoje também teremos a terceira noite do Tríduo da Comunidade São Luís Gonzaga e a segunda noite lá na Comunidade São João Batista da Boa Vista. É, domingo, então, transmissão pela Rádio Liberdade, às 9 horas e 35 minutos. É, no sábado, 24, parte da manhã, Santa Luzia, Passo do Saraiva, 9h30, Santa Inês Cordilheira, 9h30, São Marcos, Coxilha dos Cunha, 9h30. E na parte da tarde, Santa Cecília, Vila Silva, 14 horas, Cristo Rei, Florida, 14 horas, Peregrinos da Fé, Bairro Prado, 15 horas, São Paulo da Armada, 15 horas, Santa Cecília, Vila Silva, então, 14 horas, e São Jerônimo, Pantanoso, às 16 horas. Depois, mais tarde, São Francisco de Assis, Venda da Lagoa, 16 horas, Nossa Senhora de Lourdes, Carajá, 17 horas, São José Aris Alegre, 16 horas, Santa Isabel, Bairro Isabel, 19 horas, e Matriz, 19 horas. Domingo, 25 de junho. Matriz, 9 horas e 35 minutos. Jesus Cristo ressuscitado, Alto da Cruz, 9h30. E São Mateus, Passo do Atalho, também 9h30. Então, a comunidade São João Batista tem o seu tríduo. Começou no dia de ontem, hoje, né? E também no dia 24, sempre às 19 horas. Então, esta semana, missa festiva domingo, com procissão começando às 9h30 da manhã. Comunidade Nossa Senhora da Conceição convida para o segundo Arraial da Imaculada Conceição no domingo, né, lá na Matriz, a partir das 14 horas, na Praça Central, em frente à Igreja Matriz. E o Colégio Aparecida também tem seu Arraial Aparecida, dia 24, é no sábado, a partir das 14 horas. A festa é aberta ao público e vai contar com muitas barraquinhas, brincadeiras, comidas típicas e apresentações. Mais informações nas redes sociais e no WhatsApp 999-700-4080, 999-700-4080. A família Aparecida espera por vocês nesta festa. E também a comunidade, a paróquia Nossa Senhora da Conceição solicita que as comunidades preencham e entreguem a relação do patrimônio. Foi solicitada e levamos também um papel, assim, o que está sendo pedido, né? Se alguma comunidade não recebeu, procure na secretaria da paróquia. Tudo isso para que possamos fazer a síntese dos dados e encaminhar a nossa arquidiocese. Brechó Beneficente das Damas de Caridade convida então para o Brechó nos dias 13 e 4 de julho no Salão Paroquial, ainda no mês seguinte. E agora, então, da Comunidade Católica Santo Estevão, mais próximo, no próximo domingo, dia 25 de junho. Então, nós teremos, a partir das 11h30, um almoço. À tarde, Festival de Prêmios. Aceitamos doações para o Festival de Prêmios e almoço. Almoços por encomenda. Contatos, telefone e WhatsApp 997-11-8563 com a Jussara. 999-11-8563 com a Jussara e 999-55-9494 com a Clarita. Então, 999-55-9494 com a Clarita, né? Nós vamos também lembrando da nossa comunidade São Luís Gonzaga, que está realizando o seu tríduo, hoje é a última noite, né? Padre Ricardo, às 19 horas, com encerramento também dia 24, amanhã, no próximo sábado, melhor, jantar dançante a partir das 8h30, 20 horas e 30 minutos, desde já a diretoria agradece. Trido em honra ao padroeiro São Pedro, que acontecerá dias 28, 29 e 30 de junho de 2023, às 19 horas, e no dia 2 de julho, procissão e missa festiva às 10 horas. Tema geral, a partir a exemplo de São Pedro, queremos ter os corações ardentes e pés a caminho. Dia 28, então, primeiro dia, né? Primeira noite, né? Liturgia, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, e o tema é Vivendo a Vocação Batismal, queremos produzir bons frutos. Liturgia, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, comunidades convidadas, peregrinos da fé, São Lourenço e Santa Maria. Dia 29, na obediência ao Evangelho, queremos nos comprometer com a edificação da Igreja. Liturgia, Comunidade Cristo Libertador, comunidades convidadas, São José, São Cristóvão e Matriz. E no dia 30 de junho, tema com Jesus, Maria e José, queremos viver o amor de Deus na família. Liturgia, Comunidade São Miguel, comunidades convidadas, São Mateus, São Luís Gonzaga e Semeador. E também no último aviso que temos, então, comunidade Menino Jesus do Paraíso, convida as comunidades e o povo em geral para seu festival de prêmios a realizar-se dia 16 de julho, às 13 horas. Está longinho, mas vamos nos preparando, então, comunidade Menino Jesus do Paraíso. A premiação será divulgada próximo ao dia do bingo. Desde já, a direção agradece a presença de todos. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a nossos patrocinadores, Parque de Máquinas Agrícolas, Cressol Soluções Financeiras e Colégio Aparecida, por o amparo que dão para que esse programa vá ao ar. E, mais uma vez, cumprimentar a Rádio Liberdade, que hoje continua mais um tempo aí, eu não sei tanto tempo, né? Mas, sobretudo, também assim, FM, para que possa também atingir mais longe, mais irmãos e irmãs nossas possam se orientar pela programação dessa rádio e também pelo programa Encontro com as Comunidades, Igreja em Comunidade e tantos outros tradicionais. Esqueci do plantão esportivo aqui também, no começo, né? Então a gente lembra a importância, como isso também diminuiu quando ela começou as viagens para a cidade, a notícia do hospital, isso e aquilo, e muitas vezes as pessoas nem ficavam sabendo de algumas coisas, né? Então, assim também, foi um momento muito forte, importante, e quando veio a televisão, muitas pessoas acharam que a rádio ia perder o seu efeito, a sua causa, mas a televisão não consegue realmente divulgar toda a nossa programação de tantas coisas. Então, o rádio continuou sendo e continua sendo um bom meio de comunicação, de atualização e, sobretudo, também para algumas notícias assim repentinas que nós ia custar muito tempo a saber, né? Parabéns também a todos os seus funcionários e que possa então comunicar, orientar para tantos fatos da nossa existência, da sociedade e das nossas comunidades. De minha parte, então, desejar em nome da paróquia todo o bom andamento, né? E desejar a todos vocês que estiverem em sintonia conosco uma boa tarde, lembrando que hoje, 17 horas, missa lá no Colégio Aparecida. Até a próxima oportunidade. A Rádio Liberdade apresentou Encontro com as Comunidades, um programa da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Oficina de Serviços Uvel lança a campanha do Agasalho 2023. Doando um agasalho novo ou em bom estado, você aproveita kit correia dentada e tensor com mão de obra inclusa por apenas R$ 599. Entre em contato, consulte modelos e todas as promoções disponíveis. Serviços Chevrolet, peças genuínas e mão de obra especializada. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Fone WhatsApp 53-3026-3900. Atenção Canguçu e região, agora é a sua vez. Nessa cidade, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã na rua Júlio de Castilhos, quase ao lado do Banco do Brasil, um dos maiores sensitivos e espiritualistas do Brasil, Mestre Melfer Ferraz, há muitos anos orientando e ajudando pessoas a vencer os mais difíceis problemas e as mais profundas angústias e traumas do passado. Seus trabalhos são direcionados para a família, amor, saúde, conquistas e negócios em todas as áreas da sua vida, realizando procedimentos e orientações com as mãos que curam para a realização de operações espirituais. Venha desvendar os mistérios mais ocultos do corpo, da alma e do espírito, todas as sextas-feiras. Informações: Fone Whats 53999106707. 99910-6707. Venha, vale a pena. Mestre Melfer para Canguçu e região. Aurora Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatório. Serviços ambulatoriais, como troca de sondas, retirada de pontos, avaliação e acompanhamento de feridas, administração de medicamentos. Realizamos exames de rotina como glicose, perfil lipídico, hemograma, exame qualitativo de urina, entre inúmeros outros. Exames toxicológicos para a carteira de motorista. Solicite um orçamento e condições de pagamento e confira nossos descontos de 20% nos convênios. Atendimento de segundas às sextas das 7 às 19 horas sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7 da manhã ao meio-dia, com coleta domiciliar na cidade e interior. Aurora Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatório. Rua Oswaldo Aranha, 105, Canguçu. Fone 53-3196-0296. Responsáveis técnicos: enfermeira Luana Belk Pagel e farmacêutico bioquímico Alexandre Radic Pagel. Tem troca de óleo e conveniência. Tem qualidade, vem conferir. Abastecedora e restaurante Betim. E da Serra na cidade inteira, e o lugar é aqui. Abastecedora e restaurante Betim. Abastecedora e restaurante Betim. Abastecedora e Restaurante Betim. Aqui você, caminhoneiro, é sempre bem atendido. Na rodovia BR-392, quilômetro 113, e na Avenida 21 de Abril, número 180, em Canguçu. Abastecedora e Restaurante Betim. A Wilson Sons opera cargas de projetos especiais no Tecô Rio Grande. Destaque para os fertilizantes em container que chegam ao nosso estado, vindos de diversas localidades, entre elas o Marrocos. Tecon Rio Grande, conectando o sul do Brasil ao mundo. Ao lado do agricultor sempre vamos estar. Melhores marcas, melhores preços em um só lugar. Sua vida no campo ou na cidade vai prosperar. Bergman Máquina, sempre disposta a te ajudar. Máquinas, tratores, implemento outros setores, várias peças. Agropecuária e Pet Shop Terra Sul, direção do Maicon, representante da Erva Mate e Lomate. Promoção: rações para gado, cavalo, galinhas, porco e ovelhas, com o melhor preço. Farelão para vários tipos de animais, botinas e botas de borracha, luvas preta para trabalho, mata bicheira, cálcios, soros e modificadores orgânicos, tônico revigorante Mod Plus 500ml, Proverme, Puron para carrapato, carrapaticida injetável e de banhar, antibiótico e anti-inflamatório para toda a criação, pasta para cavalo, cravo e ferradura, bombas d'água submersa, raticida granulado, linha PET, banho, banhos dermatológicos e tosa, com transporte. Agropecuária e Pet Shop Terra Sul. Unimaster Contabilidade e Sistemas investe em aperfeiçoamento pessoal e tecnologia aplicada para oferecer mais tranquilidade e segurança ao empresário na área fiscal, contábil e trabalhista. Unimaster Contabilidade e Sistemas aguarda sua visita. Rua Oswaldo Aranha, número 2A, fone 3252-1093 e 3252-7741. Aurora Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatório. Serviços ambulatoriais, como troca de sondas, retirada de pontos, avaliação e acompanhamento de feridas, administração de medicamentos. Realizamos exames de rotina como glicose, perfil lipídico, hemograma, exame qualitativo de urina, entre inúmeros outros. Exames toxicológicos para a carteira de motorista. Solicite um orçamento e condições de pagamento e confira nossos descontos de 20% nos convênios. Atendimento de segundas às sextas das 7 às 19 horas sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7 da manhã ao meio-dia, com coleta domiciliar na cidade e interior. Aurora Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatório. Rua Oswaldo Aranha, 105, Canguçu. Fone 53-3196-0296. Responsáveis técnicos, enfermeira Luana Belque Pagel e farmacêutico bioquímico Alexandre Radic Pagel. Nosso município está crescendo, se tornando a cada dia que passa mais promissor na geração de emprego e renda, para que tenhamos uma vida mais digna. Parabéns, Canguçu, pelos 166 anos de aniversário. E cumprimentos à direção e funcionários da Rádio Liberdade pelos bem-vividos 67 anos. Mensagem da Banco Osório, do André, em dois endereços. Na Osório, em frente à praça, e na General Câmara, próximo à estação rodoviária. Produtos nacionais e importados e atendendo aos sábados à tarde até às 17 horas. E segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia. Tem troca de óleo e conveniência. Tem qualidade, vem conferir. Abastecedora e restaurante Betim. E da Serra na cidade inteira, e o lugar é aqui. Abastecedora e restaurante Betim. Abastecedora e restaurante Betim. Abastecedora e Restaurante Betim. Aqui você, caminhoneiro, é sempre bem atendido. Na rodovia BR-392, quilômetro 113, e na Avenida 21 de Abril, número 180, em Canguçu. Abastecedora e Restaurante Betim. É o aniversário da nossa cidade, nosso lar. Deixamos aqui nossa homenagem a esta cidade que carrega 166 anos de história, tradição, muitos encantos e muitos amores. Feliz aniversário, querida cidade! E falando em aniversário e história, parabéns, Rádio Liberdade, pelos seus bem-vividos 67 anos. São anos de muita música, informações, entretenimento e relevantes serviços prestados. É com orgulho que a AFUBRA faz parte destas histórias. E eu, Daniel, gerente da AFUBRA, quero em nome de toda a equipe deixar aqui os nossos parabéns. Você já conhece o TK Composto? TK Composto, fórmula homeopática exclusiva das farmácias associadas, que tem como função prevenir e tratar os sintomas gripais, como coriza, congestão nasal e dores no corpo, diminuindo o tempo da ação do vírus e aumentando a resistência do organismo. Procure TK Composto em uma das lojas das farmácias associadas e não deixe a gripe pegar você. Previna-se! Atenção, mulheres de Canguçu. Está cansada de tentar emagrecer, mas sem sucesso? Quer ter um corpo mais saudável e bonito? Então conheça o Emagrecentro Canguçu. Diversos procedimentos para te ajudar a alcançar seus objetivos, como a lipo de papada sem cortes para deixar seu rosto ainda mais bonito. Método especializado de emagrecimento de adultos e crianças, além do emagrecimento pós-parto, para mães que querem voltar à forma rapidamente. E se você deseja tratar aquela gordurinha localizada, flacidez ou estrias, o Emagrecentro Canguçu é o lugar ideal para você. Conquiste o corpo dos seus sonhos. Emagrecentro Canguçu, onde você encontra o que precisa para emagrecer com saúde e segurança. Rua Franklin Máximo Moreira, 247, Centro, fone 53-3196-0046. Tenho um recado importante para você, que não dorme direito em virtude das dores. Sentado é desconfortável, em pé você não se sente bem. Escolha uma vida perfeita com Caçador. Literalmente, caça a sua dor. Caçador, disponível numa farmácia pertinho de você. Reduz as dores e inflamações, aumenta a resistência física e melhora a imunidade. Caçador você encontra na farmácia Associadas Flor do Campo. Farmácias São Carlos, Farmácia Vida Ativa, Farmácia União, Farmácia Droga Farma, Antiga Farmácia Seu João. Oficina de Serviços Uvel lança a campanha do Agasalho 2023. Doando um agasalho novo ou em bom estado, você aproveita kit correia dentada e tensor com mão de obra inclusa por apenas R$ 599. Entre em contato, consulte modelos e todas as promoções disponíveis. Serviços Chevrolet, peças genuínas e mão de obra especializada. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Fone WhatsApp 53-3026-3900. Vem aí, dia 25 de junho, o tradicional almoço dançante da comunidade São João do Canguçu Velho. Início pela manhã, com culto festivo às 10 horas, 11h30, início do almoço, com sorteio de brindes entre participantes. O almoço pode ser encomendado com o presidente Valdir, pelos fones 3252-7676 ou 999-75-1992, com o secretário Gildomar, 999-733-6657. Com o tesoureiro Marcos, pelo 999-618-618. Logo após o almoço, início do baile, trazendo diretamente de Santa Cruz do Sul, o show inédito na região, da banda típica Os Colonos, a maior referência com instrumentos musicais inusitados do estado e da região sul do país. E depois, segue o baile com a super banda Diplomata, a banda que arrasta multidões. Durante a tarde, boa copa. Não esqueça, dia 25 de junho, o tradicional almoço dançante da comunidade São João do Canguçu Velho. Desde já, a diretoria e membros agradecem a sua presença. Apoio Abatedouro e Frigorífico Tim, Ávila Energia Solar e Mecânica e Autopeças Schwartz. Atenção! Essa é para ti que é investidor. Nós da Era Energia Solar preparamos uma oportunidade única e exclusiva, onde tu podes fazer uma renda extra todo mês. É o investimento em usina solar, uma tendência do mercado com um excelente retorno financeiro. Não perde tempo, junte-se a centenas de gaúchos que estão fazendo dinheiro utilizando o sol. Entre em contato pelo telefone 53-3252-3200 e saiba mais. Era Energia Solar, a sua parceira nos investimentos. General Osório 482, Canguçu. Liberdade. 12 horas e 7 minutos. Liberdade. Liderança em notícias. A equipe de rádio jornalismo da Liberdade está a postos para a divulgação de avisos, convites e demais assuntos de interesse da comunidade. Começa aqui mais uma edição do Grande Informativo Liberdade. Liberdade, aqui sua mensagem vai mais longe. O Grande Informativo Liberdade é um oferecimento de Agro Miller e Cerealista Miller. Loja Lancheria Xavier, em frente ao Banco do Brasil. CTDORC, Centro de Tratamento da Dor e da Coluna. Rua Maria Conceição Monteiro Bento, 137. Metal Sono, o seu melhor sono. Silva Tavares, Fundos do Banco do Brasil. Farmácia Imigrante, Rede Vida de Farmácias. Parque de Remates Piratini e Escritório Rural Querência. Provida Serviços Assistenciais. Clínica Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Mestre Melfer, Lojas Quero Quero, é tudo pra gente. Funerária Santo Antônio, experiência e tradição em serviços funerários há mais de 60 anos. E doutora Elusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia. General Osório 591, fone 3196-0001. Doze horas mais 8 minutos, muito boa tarde, estamos iniciando aqui pela Liberdade AM 1500 e Liberdade FM 89.9, o grande informativo Liberdade, nesta data histórica de 22 de junho de 2023, que marca os 67 anos de fundação, de existência da nossa Rádio Liberdade. Na recepção, a Marisa Miranda. Apresentação comigo, Biratã Cardoso Rodrigues e o Jonas Silveira. Gerência, Jardel Valente Moreira e Paulo Henrique Ribeiro. E a supervisão geral do professor Sebastião Ribeiro Neto. Vai também aqui os cumprimentos a toda a nossa equipe, o nosso técnico Eduardo, que está aqui nos dando o apoio. O pessoal aí, o Lineu Fonseca, a Eliane, né, o Carlinhos Hernick, a Terezinha Moreira, o Jardel Oliveira, que esteve aqui, o Dario Silveira, enfim, toda a nossa equipe que compõe aqui a Rádio Liberdade. E ele está aqui hoje, o Lineu Fonseca, o Paulo Henrique Ribeiro hoje está aqui comemorando. Hoje tá. Aliás, o Paulo tá. Henrique hoje. Salto, né? Eu tá saltitando. É trato. Saltitando. Boa tarde, Lineu. Embora sem almoço, mas né? Mas todos, boa tarde. Todos almoçados já, que o coquetel foi grande, está sim, sendo grande, na sim, verdade, né? Degustação. Mas, né? Exatamente. Degustação. Boa tarde, Ubiratã. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento no Grande Informativo Liberdade. Agora, na AM e na FM, na 1500. Na AM e 89.9 na FM, que hoje às 10 horas da manhã, nós, depois de tanta espera, de tanta ansiedade, tantos momentos, né, de vai e não vai, chegamos. Momentos inesquecíveis. Exatamente. Assim, o Biratã e Jonas, a gente queria fazer um agradecimento também a alguns segmentos religiosos que nos acompanham também, né? Sim. Então, nessa migração da AM para a FM, vamos continuar na AM por mais um período, não sei que tempo, né? Talvez 6 meses, talvez 1 ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas já estamos operando na 89.9. E eu queria fazer um agradecimento aqui à comunidade católica Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz, aos padres Michel, ao padre Ricardo, padre Estevan, e também ao padre que esteve agora recentemente aqui fazendo o programa, o padre Vilmar. Então, fica aqui o agradecimento também dessa migração da Liberdade aos padres da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz. Também muito obrigado também à Igreja Episcopal, fica aqui o nosso agradecimento, né, pela parceria, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Reverendo Paulo e outros. Também à Igreja Gideões Missionários, através do pastor Magnus, né? A Assembleia de Deus, Gideões Missionários, que tem programa conosco aqui na Liberdade também, da Igreja Batista de Canguçu, que é o programa Mensagem de Deus, todos os domingos pela manhã, também o nosso muito obrigado. Também ao Sindicato dos Trabalhadores... Mensagem da Cruz, isso, da Igreja Batista, que são também nossos parceiros, né? Faz parte da história da Liberdade. Também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu, através do Pedro Adão e demais componentes da diretoria. E um agradecimento também muito especial ao programa Mensagem de Deus, que é apresentado também diariamente aqui na Rádio Liberdade, segunda a domingo, da Igreja Evangélica Luterana Independente. Pastor Emir, pastor Darcy, enfim, os demais integrantes. É, pastor Leandro, né, Jonas, e tantos outros. Fica também a vocês da Igreja Evangélica Luterana Independente o nosso muito obrigado e a certeza de que estamos apenas começando uma nova etapa, um novo estágio no rádio, agora na FM, e a certeza desta parceria. Tudo que se denomina de parceria vitoriosa nos sustenta, nos fortalece. Então, a todos vocês, muito obrigado, vida que segue, segue o informativo, primeiro informativo em FM, na Ubiratã. É verdade. Primeiro é verdade. Grande informativo, Liberdade, com Jonas de Ubiratã, na 89.9, lá na M também, 1500 na frequência. Obrigado, boa tarde a todos vocês. Obrigado, Lineu. Tá aí o Lineu Fonseca, nosso grande colega aí, um trabalhador dedicado a esta emissora, né, que poderia estar no conforto da sua casa, mas está aqui, sempre aí comunicando, levando o seu conhecimento. Muito aí. Contribui, né? É, isso aí, sempre contribuindo conosco aqui na rádio. Muito bem, são agora em Canguçu, Jonas, 12 horas e 13 minutos. Hoje é dia 22 de junho, é quinta-feira. Olha aí a Estefane, a doutora Estefane. Tudo bem, Estefane? Seja bem-vinda. Nós estávamos agora falando aqui com teu pai, esse grande colega que traz a sua experiência. Está sempre contribuindo conosco aqui também. Isso aí, isso aí. Um abraço, obrigado, Estefane. Hoje é dia 22 de junho, quinta-feira, 25ª semana do ano. De janeiro até hoje passaram 173 dias. Falta 192 para o fim do ano. A estação é inverno, a lua é nova. 192 dias hoje, faltando então para o final do ano. Passamos à correspondência em foco. Nesta emissora, correspondências, documentos para as seguintes pessoas: Alana Bittencourt Cardoso, Cláudio Omar Wojtek Keller, Kleber Santos, Darlan Dias da Silveira, Francisco Carlos de Almeida, Jean Carlos, José Carlos Rodrigues, Rayane Silva, Ronaldo Levino, Sereni Pedroso Madruga, Valdir da Rosa e William Lima. E temos aqui ainda dentro da correspondência, Jonas, muitas manifestações que continuamos a receber e que durante a nossa programação estaremos fazendo alguns registros. Eu fiz o que pude hoje durante a nossa programação da manhã, tu também fizeste, mas sempre está faltando pessoas, né, Jonas? Com certeza, né, Ubiratã? Eu acho que dá para a gente dizer assim que nenhuma quinta parte a gente conseguiu trazer, né, de participações aí dos ouvintes que aqui mandaram mensagem através do nosso WhatsApp particular, através do WhatsApp da rádio, né, através do Facebook, né, das nossas redes sociais. Muita então, coisa. Olha, realmente muitas participações, a gente agradece de uma forma coletiva a todos, né, que mandaram mensagem, e a gente consegue destacar aqui alguns. Caso a gente não consiga trazer o seu nome, não fique triste, haverá outros momentos. É verdade. Aí, mas a gente agradece imensamente a cada ouvinte, a cada ouvinte que nos acompanha da cidade, do interior, dos municípios da região, através da internet, que tem aí no seu coração e no seu rádio, né, esse espaço reservado aí para a Rádio Liberdade, para estar fazendo parte do dia de vocês. Muito bem. Olha, o Oberdan Amaral também, nosso colega aí. Grande, né, colaborador aí. Está com o rádio ligado aqui no seu veículo. Ele anda longe, mas está no 1500 ainda. Não... Está lá em Aceguá. Aceguá. Lá em Aceguá, pegando no AM, no 1500. É. Então tem uns que ainda estão sintonizando no 1500. Né? Então vai um abraço também para o Osmar Dreves, que esteve aqui hoje pela manhã. Não pude cumprimentar o meu amigo Osmar Dreves, é funcionário público, aposentado da prefeitura, mas um ouvinte sempre ligado aí na Liberdade. O Jesus, meu amigo Jesus, lá de Piratini. Ele dizendo: olha, estou aqui no terceiro de Piratini, o som está muito bom. O Jeder Barbosa colocando fotos históricas aqui, o Jeder Barbosa, aqui da nossa emissora. O Renato Vilk, parabéns, Renato Vilk. Olha, dizendo, tô pegando. É, no 89.9. Ele até falou que estava pegando outro número perto ali. Mas não, o número é 89.9. Meu amigo Renato, o Renato. Também o meu amigo Fuquinha, que qualidade de áudio, sucesso nessa nova era do rádio. Parabéns e afetuoso abraço a todos. Do Gustavo, né, da Jaci, um abraço aí, que estão também ligados na nossa programação. Pessoal da Candiza, eu já falei aqui, né, o Mário Alberto também nos mandando. A dona Neida Teodoro, né? Pois é, tá mandando, ó. Parabéns aqui, a dona Neida Teodoro. Muito obrigado, dona Neida. Bastante futuro pra você. É que áudio tá difícil da gente colocar aqui. É muitos áudios. É mais difícil ainda. Pois aqui, o Breta, também vou registrar. Vamos lá, vai registrando. Alguns abraços aqui, algumas pessoas que estão participando. A Neiva Vairich está ligada com a gente. Daniel, lá da Encruzilhada dos Grilos. Também mais participação que chega aqui, que é do Ornei Schwartz, também está nos acompanhando. O Cláudio também, deixa eu ver se eu pego o sobrenome dele aqui, não, está só como Cláudio, também ligado com a gente. A nossa amiga aqui, a Isabel, né, irmã da Eliane Gomes aqui também, sempre nos acompanhando, já nos acompanhava muito aí no AM, agora também no FM. Também quem nos acompanha aqui, o Dilamar, a Nelly Nunes. Tem também aqui a participação do Gilberto e da Noemi, a Josi lá do Rincão do Progresso, mandando mensagem aqui, sempre inovando a Rádio Liberdade, lembro do programa do Jarbas Moreira, Comunicação Geral, que era à tarde, e uma ouvinte já de muito tempo, sempre na sintonia aqui da Liberdade. Também a Bela Regina Redi Melo, esposa e do ex-vereador Aparício. Cumprimento a Rádio Liberdade FM, agora com mais força e brilhantismo, para defender o progresso da nossa amada terra Canguçu, e onde alcança esse maravilhoso meio de comunicação. Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pelas palavras. Também o Manuel também manda aqui a sua mensagem, parabenizando aqui a Rádio Liberdade. Ele que manda a Rádio Liberdade, sempre foi uma pérola de comunicação dos canguçuenses. Agora muito melhor com alcance e som. Parabéns. A Nilza Schultz também mandando aqui a sua mensagem. Também o Joaquim Roque também deixou aqui o seu carinho também, a sua mensagem. Parabéns, Rádio Liberdade, a única que teve várias vezes aqui no Faxinal, no CTG Desgarrados, através do Hermes, do Salazar e do Lineu. Esqueci de dizer, o Roque Borges foi ex-patrão aí do CTG Desgarrados, também grande ouvinte aqui. Nosso amigo Darlan ali da barbearia. Isso. Quero aqui também, Darlan do Salão Silva, parabenizar a todos vocês da Rádio Liberdade de Canguçu, funcionários, dirigentes e a todos que fazem parte dessa querida emissora, a qual sou ouvinte assíduo de todos os dias. Desejo sucesso pela conquista de poder expandir o alcance mais longe aos ouvintes. Parabéns a todos, sucesso, sempre abraço e a todos vocês. Então são algumas das participações, a gente vai ficar devendo várias, é claro, mas a gente agradece imensamente a cada um. Tá bom, um abraço também lá pro meu amigo Pedro Goulart, parabéns pelo aniversário da Rádio Liberdade e também pela inauguração do FM. Um abraço, obrigado meu amigo Pedro. Também aqui nos mandando uma saudação especial aí, o Antônio Domingues. Bom dia, estamos ouvindo aqui da Casa de Carnes do Dinael. Muito bom o som em FM. A nossa querida colega e também a jornalista Alessandra. Um abraço, Alessandra. Oi, Ubiratã. Alessandra Farina Bergman. Oi, Ubiratã. Meu abraço pela conquista da Rádio Liberdade. Oi, Ubiratã. Meu abraço pela conquista da Rádio Liberdade, veículo inspirador da minha infância para ser comunicadora. Parabéns a toda a equipe e aos ouvintes deste importante veículo da região sul do Brasil. Esta grande jornalista, a Alessandra Farina Bergman. Um abraço para ti, Alessandra, aí, cada vez mais sucesso. Também, ô Jonas, o Carlinhos, parabéns pela conquista do sinal de FM. Um abraço muito especial a todos os amigos. O Carlinhos, que é agente penitenciário. Um abraço aí para ti, Carlinhos. Também a Ana Cristina, parabéns, querida Rádio Liberdade, trabalho de administração, enfim. É, o Carlinhos, que foi prefeito Carlinhos Rodrigues, lá do Faxinal, também. Enfim, vamos seguir com a programação, porque não temos como reproduzir tudo, certo? Vamos às notas e avisos de utilidade pública. Mas antes, a previsão do tempo, já retornamos aqui com o grande informativo Liberdade. Nesta quinta-feira, o deslocamento de uma frente fria na costa do sul do país deve manter as instabilidades sobre o estado gaúcho, Santa Catarina e também o sudoeste do Paraná. Essas pancadas acontecem com bastante intensidade, principalmente no oeste catarinense e paranaense. Além disso, temporais que devem vir acompanhados de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Já em relação à fronteira oeste gaúcha e o norte do Paraná, o tempo firme deve prevalecer. As temperaturas devem ser baixas ao longo de todo o dia. Mínima de 9 em Curitiba, 13 em Florianópolis e também não esquenta muito até o meio da tarde, máxima de 19 graus em Porto Alegre. AgroMiller, distribuidor autorizado Bayer, Syngenta, Monsanto, Agroceres, Calcares DB, Husqvarna e Branco. Além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para tratores, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e também ferragens em geral. Agora com a representação dos implementos e plantadeiras marcas KF, de grande qualidade e tecnologia para a sua lavoura. Venha nos visitar, Avenida 20 de Setembro, número 206, e curta nossa página no Facebook, Agro Miller e Cerealista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando desenvolvimento de nossa região. Fones 3252-1629 e 3252-2612. Atenção Canguçu e região, agora é a sua vez. Nesta cidade, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã na rua Júlio de Castilhos, quase ao lado do Banco do Brasil, um dos maiores sensitivos e espiritualistas do Brasil, Mestre Melfer Ferraz, há muitos anos orientando e ajudando pessoas a vencer os mais difíceis problemas e as mais profundas angústias e traumas do passado. Seus trabalhos são direcionados para a família, amor, saúde, conquistas e negócios em todas as áreas da sua vida, realizando procedimentos e orientações com as mãos que curam para a realização de operações espirituais. Venha desvendar os mistérios mais ocultos do corpo, da alma e do espírito, todas as sextas-feiras. Informações, fone WhatsApp 53999106707. 99910-6707. Venha, vale a pena. Mestre Melfer para Canguçu e região. Atenção, essa é para ti que é investidor. Nós da Era Energia Solar preparamos uma oportunidade única e exclusiva, onde tu podes fazer uma renda extra todo mês. É o investimento em usina solar, uma tendência do mercado com um excelente retorno financeiro. Não perde tempo, junte-se a centenas de gaúchos que estão fazendo dinheiro utilizando o sol. Entre em contato pelo telefone 53-3252-3200 e saiba mais. Era Energia Solar, a sua parceira nos investimentos. General Osório 482, Canguçu. O sorriso encanta, emociona, alegra e faz bem. Sorria. Para ter um lindo sorriso, conte com a Sorri Fácil. Na Sorri Fácil você encontra profissionais qualificados e uma estrutura completa para atender você e sua família. Venha nos conhecer e fazer uma avaliação. Afinal, os melhores momentos da vida são sempre acompanhados de um sorriso. Sorri Fácil, Júlio de Castilhos, 949, Canguçu. Fone 3252-1416. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. 12 horas e 27 minutos, nós estamos aí hoje com a nossa programação um pouco alterada devido aí a essas questões da entrada no ar. E agora me liga lá do Santo Antônio, terceiro de Canguçu, uma figura que é um canguçuense que foi para Porto Alegre, desembargador, está hoje vivendo aqui no município, e conta uma passagem, lembra perfeitamente o que aconteceu há 67 anos atrás. Doutor Talay Celistre, muito boa tarde. Boa tarde, doutor Talay. Alô? Doutor Talay Celistre, boa tarde. Não? Ué, caiu a ligação, acho. Aqui tá no ar. Vamos tentar aqui mais uma vez o contato. Caiu, Jonas? É, não dá sinal de, mas não dá sinal de ocupado. Já não dá sinal de que caiu. Não dá um sinal de ocupado. Vamos ver se tu prendeu aí direito. Não tá. Olha, deve... Deu? Tá no ar agora? Não tá. Esperar ele... Não está no ar? Oi. Alô? Não? Não. Esperar ele ligar de novo. Bom, assim que ele der, ele liga novamente. O Parque de Remates União da Conquista, juntamente com a empresa parceira Santa Rita Remates, convida para mais um grande remate de gado geral e ouvi-nos no próximo sábado, dia 24 de junho, às 15 horas, com a chegada do gado até às 12. Contamos com a presença de todos os clientes e amigos do nosso parque. Venha fazer bons negócios. Traga seu talão modelo 15. Inscrições pelo fone 99979-1790. Código 53 99979-1790. Doze horas e 29 minutos. Convite para enterro. Filhas Zelair Silva Pereira, esposo Renato e filhos, Beatriz Pereira Barcelos, esposo Edson e filha, filho Ademilson Cardoso Tavares, esposa Renata e filho, irmãos, cunhados e sobrinhos e demais familiares da inesquecível mãe, sogra, avó, irmã, cunhada e tia, Carolina Luísa da Silva Pereira, a Luísa, falecida aos 75 anos. Convidam pessoas de suas relações e amizade para assistirem aos atos de encomendação e sepultamento deste ente querido a realizar-se hoje, dia 22, às 16 horas, saindo férito da comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Trapeira 4 de Canguçu, para o cemitério dos Portos, na Encruzilhada dos Grilos, no primeiro distrito de Canguçu. Pelo comparecimento, a família antecipa agradecimentos. O féretro está a cargo da funerária Santo Antônio. Notificamos o falecimento de Carolina Luísa da Silva Pereira, a Luísa, falecida aos 75 anos. 12 horas e 30 minutos. Atenção, Canguçu e região. Agora é a sua vez. Nesta cidade, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, na rua Júlio de Castilhos, quase ao lado do Banco do Brasil, um dos maiores sensitivos e espiritualistas do Brasil, Mestre Melfer Ferraz, há muitos anos orientando e ajudando pessoas a vencer os mais difíceis problemas e as mais profundas angústias e traumas do passado. Seus trabalhos são direcionados para a família, amor, saúde, conquistas e negócios em todas as áreas da sua vida, realizando procedimentos e orientações com as mãos que curam para a realização de operações espirituais. Venha desvendar os mistérios mais ocultos do corpo, da alma e do espírito, todas as sextas-feiras. Informações, fone WhatsApp 53999106707. 99910-6707. Venha, vale a pena. Mestre Melfer para Canguçu e região. A Loja Xavier está com grandes variedades em botinas em couro, chinelos coloniais, alpargatas em couro por apenas R$39,90 e R$49,90, bombachas Oxford a partir de R$69,90, bombachas jeans a partir de R$89,90, calça de moletom R$59,90, camisetas manga longa somente R$39,90, jaquetas corta-vento R$99,90, recebeu calças camufladas masculinas e femininas, chinelos coloniais com pelinho a R$39,90, mochila de motoqueiro R$69,90. Confira estas e muitas outras promoções. Ao lado da lancheria, com gostosos lanches feitos na hora. Mocotó diariamente. Loja e Lancheria Xavier. Júlio de Castilhos 1178, de frente ao Banco do Brasil. Fone 3252-2889. Desde já, Fabiano e Nara agradecem a preferência. 12 horas e 32 minutos, não sei, não conseguimos completar, mas o doutor Talai, ele nos falou a respeito das suas memórias há 67 anos atrás. Seu pai, o doutor Tasso, pediu para ele levar um bilhete na rádio ainda. Ele levou, disse, olha, o som está perfeito. Então, obrigado aí, Talai, a Tânia, o pessoal todo da família que está lá no Santo Antônio. A doutora farmacêutica Vanessa Stoffels, da Farmácia Imigrante Vida Farmácias, tem um recado importante sobre a saúde após os 50 anos e quer dar um recado sobre a suplementação alimentar nesta etapa da vida com Centrotabs. Esse multivitamínico é perfeito, imunidade, energia e saúde. Quer saber mais sobre ele? Passa na Farmácia Imigrante Vida Farmácias ou chama no WhatsApp 98461-6072 e fala com a farmacêutica doutora Vanessa Stoffels. Além disso, muitas ofertas em medicamentos e produtos de higiene. Confira multivitamínicos R$29,90, com 60 comprimidos, diclofenaco sódico 3 envelopes por R$ 12,00, xaropes R$9,90, antigripal R$12,90 e muito mais ofertas. A Igreja Pentecostal Mistérios da Fé de Canguçu convida para os cultos às quartas-feiras e aos sábados, às 14 horas, na rua João Paulo Prestes, número 80, bairro Triângulo. Deus tem uma bênção para você. 12 horas e 34 minutos, o grande informativo Liberdade. Doutora Ilusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, exames ginecológicos, pré-câncer, partos e cesarianas, atendimento a gestantes e acompanhamento até o nascimento do bebê, com descontos para convênios e sindicatos, agendamento de consultas de segundas a sextas-feiras em horário comercial pelos telefones 3196-0001 e 98439-1560. Doutora Ilusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, General Osório 591, Canguçu. Funerária Santo Antônio, experiência e tradição em serviços funerários. Há mais de 60 anos, junto à comunidade canguçuense. Plantão 24 horas, atendendo chamados de Canguçu e toda a região, inclusive com translados de outras cidades. Serviço de encaminhamento de pensões, serviços de cremação e assistência familiar. Funerária Santo Antônio, Rua Conselheiro Brusque, 231, Canguçu. Telefones 3252-1177 e 3252-1616. A linha 2024 já está disponível na Vigini Mitsubishi. Chegou a hora de você adquirir seu Mitsubishi 2024 com 5 anos de garantia e você escolhe bônus de até R$15.000 ou taxa zero. Vem fazer um test drive. Vem para a Vigini Mitsubishi, em Pelotas, na Avenida Fernando Osório 1293, em Rio Grande, na Avenida Presidente Vargas 516B. No trânsito, escolha a vida. Funerária Santo Antônio, experiência e tradição em serviços funerários. Há mais de 60 anos, junto à comunidade canguçuense. Plantão 24 horas, atendendo chamados de Canguçu e toda a região, inclusive com translados de outras cidades. Serviço de encaminhamento de pensões, serviços de cremação e assistência familiar. Funerária Santo Antônio, Rua Conselheiro Brusque, 231, Canguçu. Telefones 3252-1177 e 3252-1616. Tudo o que você precisa para seu celular, agora em um só lugar. Bred Capas. Capas, películas, cabos, carregadores, consertos e uma ampla linha de acessórios para as mais variadas marcas e modelos de aparelhos existentes no mercado. Dispomos também de diversos eletrônicos, como rádios, caixas de som portáteis e uma ampla linha gamer e informática. Bred Capas Canguçu, na Osório 1040. Bred Capas, tudo para seu celular. Atenção, essa é para ti que é investidor. Nós da Era Energia Solar preparamos uma oportunidade única e exclusiva, onde tu podes fazer uma renda extra todo mês. É o investimento em usina solar, uma tendência do mercado com um excelente retorno financeiro. Não perde tempo, junte-se a centenas de gaúchos que estão fazendo dinheiro utilizando o sol. Entre em contato pelo telefone 53-3252-3200 e saiba mais. Era Energia Solar, a sua parceira nos investimentos. General Osório 482, Canguçu. 12 horas e 37 minutos, o grande informativo Liberdade, as notas e avisos de utilidade pública. Olha, o Dr. Talai nos mandou essa mensagem aqui, tinha mandado também para o Sebastião, e mandou para nós aqui, agora que eu repasso aqui, inclusive, essa boa memória dele. Diz, olha, parabéns a todos que têm essa ligação estreita com a Rádio Liberdade, hoje funcionando em FM. Eu era um garoto de 12 anos quando a Liberdade AM entrou no ar pela primeira vez. Naquele tempo, o rádio era o único meio público de comunicação e esperávamos ansiosos ouvir um som produzido em Canguçu. No primeiro momento em que ouvimos a Liberdade, meu pai escreveu um bilhete e me fez levar correndo, informando que estávamos ouvindo alto e claro bom som, entre aspas. Hoje, passados 67 anos, também em Canguçu, mas agora no terceiro distrito, Santo Antônio, ouço feliz o som da Liberdade FM. Maravilha, sucesso. Parabéns à direção e a toda a equipe. Muito obrigado, Talai. Já pensou se tu resolvesse seguir o teu pai e mandar um dos guris aí do Santo Antônio vir correndo trazer um bilhete? Se não fosse a tecnologia aqui, teria que ser. Mas tá bom, valeu o registro aí. Há 67 anos dentro do túnel do tempo aí, ô Jonas. Bora deixar sua casa completa nas lojas Quero Quero. Telha, fibra ou cimento, 6mm, 1,83. Só R$ 47,90. Só na Quero Quero, cerâmicas classe A, a partir de R$ 18,90 o metro quadrado. É preço imperdível. Samsung Galaxy A54 com 5G. Só R$ 129,90 mensais. Conjunto Box Queen Herval com mola, só R$ 129,90 mensais. Milhares de produtos e muito ofertaço é nas lojas Quero Quero. Atenção, mulheres de Canguçu. Está cansada de tentar emagrecer, mas sem sucesso? Quer ter um corpo mais saudável e bonito? Então venha conhecer o Emagrecentro Canguçu. Oferecemos diversos procedimentos para te ajudar a alcançar os teus objetivos, como, por exemplo, a lipo de papada sem cortes para deixar seu rosto ainda mais bonito. Também temos um método especializado de emagrecimento para adultos e crianças, além do emagrecimento pós-parto, para aquelas mamães que querem voltar à forma mais rapidamente. E se você deseja tratar aquela gordurinha localizada, flacidez ou estrias, o Emagrecentro Canguçu é o lugar ideal para você. Nós ficamos localizados na rua Franklin Márcio Moreira, número 247, no centro. E o nosso número de contato é o 53-3196-0046. Venha para o Emagrecentro Canguçu e conquiste o corpo dos seus sonhos. Emagrecentro Canguçu. Aqui você encontra o que precisa para emagrecer com saúde e segurança. 12 horas e 42 minutos. O sorriso encanta, emociona, alegra e faz bem. Sorria. Para ter um lindo sorriso, conte com a Sorri Fácil. Na Sorri Fácil você encontra profissionais qualificados e uma estrutura completa para atender você e sua família. Venha nos conhecer e fazer uma avaliação. Afinal, os melhores momentos da vida são sempre acompanhados de um sorriso. Sorri Fácil, Júlio de Castilhos, 949, Canguçu. Fone 3252-1416. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Provida Serviços Assistenciais. Tudo o que você e sua família precisam em um só lugar. Policlínica integrada com mais de 30 profissionais atendendo de segunda a sábados. Empréstimos de equipamentos na hora, pacotes cirúrgicos, odontologia, exames laboratoriais, preventivo, medicina do trabalho, exames de eletrocardiograma e eletroencefalograma. Tudo isso e muito mais em um só lugar. E esse lugar tem nome: Provida Serviços Assistenciais. Osório 392 ou ligue 3252-3230 e 3252-2641. Provida, aqui tem tudo. Pare de aceitar que sentir dor é normal. Pare de aceitar que sua dor não tem solução. A dor é um sinal que nosso corpo está pedindo ajuda. É um sinal de que algo está errado. É muito comum a dor ser ignorada pelas pessoas ou até mesmo ser motivo de uma automedicação. Passou da hora de você escutar seu corpo? Chega de mascarar sintomas? Está na hora de resolver o problema. A CTDORC, o Centro de Tratamento da Dor e da Coluna, é uma clínica especializada em intervenção em dor e problemas da coluna. Já pensou em investigar sua dor e tratar ela de verdade? Já pensou em descobrir quais alterações que estão acontecendo no seu corpo que está te levando à dor? Se você sente dores e está perdendo a liberdade de trabalhar e fazer suas atividades do dia a dia, marque uma consulta agora mesmo. Sentir dores, formigamentos, queimações, não é normal. Na CTDORC você encontra tratamento para dores nas costas, joelhos, ombros, quadris, formigamentos nos braços e pernas, dores generalizadas, entre outros. Temos os equipamentos mais modernos e tecnológicos para tratamentos regenerativos. Retome sua vida sem dor. Sentir dor não é normal. CTDORC. Maria Conceição Monteiro Bento, 137. Fone 3252-3498. WhatsApp 984-438648. Doze horas e 44 minutos. O grande informativo Liberdade, as notas e avisos de utilidade pública. O Escritório Querência e o Parque de Remates Piratini parabeniza a Rádio Liberdade AM e hoje FM por mais um ano de sucesso, que visa sempre fazer o melhor aos ouvintes e simpatizantes, com o objetivo de ser a melhor empresa que podem ser, para que a informação e o serviço à sociedade faça da empresa sua casa tão especial. Todo o sucesso alcançado é fruto de um trabalho árduo e que faz do seu sucesso uma mera consequência. Que esta filosofia possa continuar guiando-os durante muitos anos. Parabéns, 67 anos, Rádio Liberdade, Escritório Querência e Parque de Remates Piratini, fazendo bons negócios. Informações e inscrições pelo telefone 99971-1127, 99969-2864, 99905-0335 e 984-588-8239. Muito obrigado aí, em nome da nossa emissora, ao Escritório Querência e Parque de Remates Piratini, que são nossos amigos aí, colaboradores, e que possamos trilhar esses caminhos sempre juntos e cada vez mais. Atenção, você que está com problemas espirituais, cansado de procurar solução para a sua vida e não encontra devido à inveja, olho grande, a produção do seu trabalho não anda bem, problemas familiares, emocionais, amores rompidos, enfim, problemas espirituais, emocionais que lhe causam angústia, sofrimento e falta de motivação, faça hoje mesmo uma consulta com a astróloga Cristal. Com uma só consulta, você poderá resolver os seus problemas. Na Maria Conceição Monteiro Bento, 138A, próximo ao antigo consultório ali do Dr. Emílio Schiaff Filho. O telefone é o 53-99954-8959. 99954-8959. 12 horas e 47 minutos. O grande informativo Liberdade. Daqui a pouco, as informações do hospital aí com o Jonas Silveira. Vende-se. Vende-se terreno pronto para construir, localizado na rua Sebastião Ribeiro de Souza, medindo aproximadamente 400 metros de área. Contato pelo telefone 999-48-5298 ou 984-03-8484 ou ainda o 984-24-3285. Academia Alternativa Fitness. Quer emagrecer? Quer manter e ganhar massa muscular na academia ou no conforto da tua casa? Chama a Vanessa no WhatsApp 984-61-6072 e te informa sobre os planos para emagrecer, criar massa muscular, diminuir as dores e obter saúde para fazer em casa, online ou na academia. Chama no WhatsApp 984-61-6072. Academia Alternativa Fitness e Move Up, acelerando resultados em casa. Então, emagrecimento e saúde, chama a Vanessa no WhatsApp 984-61-6072. Liberdade AM 1500 e Liberdade FM 89.9, a sua rádio companheira. Na sequência, o Jonas Silveira, informações do hospital e mais informações aqui na nossa programação. Doutora Ilusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, exames ginecológicos, pré-câncer, partos e cesarianas, atendimento a gestantes e acompanhamento até o nascimento do bebê, com descontos para convênios e sindicatos. Agendamento de consultas de segundas a sextas-feiras em horário comercial pelos telefones 3196-0001 e 984-39-1560. Doutora Ilusa Fonseca, ginecologia e obstetrícia, General Osório 591, Canguçu. O sorriso encanta, emociona, alegra e faz bem. Sorria. Para ter um lindo sorriso, conte com a Sorri Fácil. Na Sorri Fácil você encontra profissionais qualificados e uma estrutura completa para atender você e sua família. Venha nos conhecer e fazer uma avaliação. Afinal, os melhores momentos da vida são sempre acompanhados de um sorriso. Sorri Fácil, Júlio de Castilhos, 949, Canguçu. Fone 3252-1416. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Agora são 12 horas e 50 minutos. O grande informativo Liberdade, trazendo aqui as notas, avisos e serviços de utilidade pública. Vamos agora nesse momento com a relação dos nomes das pessoas que se encontram internadas no Hospital de Caridade Local. No quarto 103, leito 1, Huberto Ben, do Remanso. No quarto 103, leito 2, Ervaldo Gustavo Carlos Gripe, do Arroio Bonito. No 104, leito 1, Maria Elisa Milke Kurs, da Colônia Santa Helena. No quarto 105, leito 2, Ilmo Bartz Klug, morador da cidade. No quarto 105, leito 1, Osmar Ávila da Silva, morador do bairro Isabel. No 106, leito 2, Olícia Domingues Duarte, do Faxinal. No 106, leito 4, Jacida Costa Cardoso, do bairro Vila Nova. No 106, leito 5, Edorília de Ávila Braga, da Colônia Maciel. No 401, Armindo Treixel Schelin, do bairro Prado. Na UTI, leito 5, Cristine Tesmer Bubbles, do Alto do Vime. Na UTI Leito 4, Isolda Teixeira Turoff, moradora do bairro Vila Nova. Na UTI Leito 3, Elisandro Vúculo da Rosa, da Coxilha dos Piegas. E na UTI Leito 1, Gentil Ari Silveira da Fonseca, morador do bairro Vila Nova. Queremos aqui agradecer a mais ouvintes que estiveram participando aqui, estão participando através do nosso WhatsApp, através do 3252-1515, que continua sendo aí o WhatsApp agora da Rádio Liberdade, além do AM também no FM, 89.9, fazendo a nossa migração, né, no dia de hoje, dia em que se comemora também o aniversário da Rádio Liberdade, chegando a 67 anos aí de história no rádio canguçuense, levando aí a informação, o entretenimento para todo o sul aqui do estado e também, é claro, para o país inteiro, para o mundo inteiro, através da internet, através do nosso site. Quero mandar um abraço aqui para o Mano que é comunicador também, o Marcos Azevedo, está ligado com a gente, falando aqui que está na sintonia, muito boa aí a qualidade, né, que está chegando do som da Rádio Liberdade aí para quem nos ouve agora no 89.9. Também mandar um abraço para o Ney, o Gesinei do Frete, também nosso grande ouvinte aí, também deixou aqui a sua mensagem. Mais algumas participações que a gente teve aqui durante a manhã, inclusive aqui do amigo André, o André da Banca Osório, mandando aqui parabéns e vida longa. Essa gigantesca empresa que tanto faz por nossa comunidade e para todo mundo. Muito obrigado, valeu André, obrigado aí pela participação. Também a Diandra Ravini, também ligada com a gente aqui, mandou aí os parabéns pela Rádio Liberdade, parabenizando toda a equipe pela grande conquista, um ouvinte assíduo aí lá do Faxinal. Terceiro. Olá, também quem participa aqui é o Silvio Kinsken, também ligado com a gente. Tem mais participação aqui. Olá, sou de Pelotas, bairro Areal, Vasco Pires. O sinal está chegando muito bem, muito bom. E ele usa uma antena externa, papapá, no rádio, no mini system. Antônio Carlos, parabéns a todos da emissora pelos 67 anos no ar e agora no FM. Também um grande amigo nosso aqui, o Breno Duarte, né, o seu Breno aí. Parabéns à família Liberdade pela nossa conquista, somos ouvintes assíduos da Liberdade por muitos anos. Mais uma vez aí, parabéns. Nosso amigo aqui, o Breno Duarte, que inclusive apresenta aí o programa Mensagem da Cruz, mensagem do programa aí da Igreja Batista, Biratã. Muito bem, a Maria Pereira também está nos mandando um abraço muito especial e nos cumprimentando aí por esta migração aí para o FM. Então, muito obrigado para Maria Pereira também nos mandando essa aí. Recebendo também aqui os cumprimentos da professora Alta Cirlei. Um abraço aí. A dona Ione Bento também nos felicitando aí por esta passagem aí para o FM, para essa nova fase, esse novo ciclo da Rádio Liberdade de Canguçu, esse trabalho que foi realizado aí pela nossa gerência, pelos técnicos e, enfim, por todos que se somam a esta conquista e dão melhores condições, melhores qualidades, melhor qualidade aí de acesso, né, a todos. O Ednilson dizendo parabéns a toda a família Liberdade. Ele está na divisa, lá, um pouco mais da divisa lá de Piratini, e pegando muito bem lá o som da Liberdade. O Solismar Felcher também da mesma forma. O Ronaldo Barbosa Anselmo também na sintonia. Abraços. Enfim, são muitos aí que a gente depois, nas nossas demais programações, estaremos também mandando. Estou mandando aqui a respeito das pessoas que se manifestaram no dia de hoje. O Biratã, também a gente faz aqui um agradecimento àquelas instituições, né, àquelas empresas que nos acompanham diariamente. Já é de costume, né, começar o dia de trabalho ouvindo a programação aqui da Rádio Liberdade. E a gente manda um abraço lá para o Lázaro do Cine, para o Marcelo, para toda a equipe lá do Cine, que mandaram aqui a mensagem mais cedo até, dizendo a agência FGTAS, né, a FGTAS Cine Canguçu, acompanha todas as manhãs a programação. Estamos na audiência e desejamos sucesso nessa nova etapa. Também recebemos aqui os parabéns aí pela mudança agora para o FM, lá da Escola Francisco Meirelles, em nome da diretora Vanice Carnop e sua família. Está desejando aí muito sucesso e um feliz e abençoado aniversário à Rádio Liberdade. Muito bem, tá bom. Um abraço a todos aí, na medida do possível. Depois a gente vai... Um abraço lá para... para Laila Souza também, para todos que estão ligados. E também queremos aqui fazer o registro aí, que as pessoas nos mandem também esse feedback aí, dizendo como é que está chegando o som, que o nosso técnico está aqui, né, para

Neste horário, a Rádio Liberdade passa a apresentar Mensagens de Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana Independente. Boa tarde, está no ar o programa Mensagem de Deus. Referência bíblica está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Amém. Geralmente, quando ofertamos ou fazemos alguma doação, é porque, sensibilizados, vemos a necessidade de alguém e nos damos conta da nossa disponibilidade. Talvez outro motivo que nos leva a ajudar alguma causa seja a nossa vaidade pessoal. Ajudamos para que outros vejam e elogiem. Na localidade de Betânia, Jesus foi surpreendido por um gesto muito especial, tanto que ele o classificou como uma coisa boa. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, quando uma mulher se achegou com um frasco de perfume precioso e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Alguns que assistiram ao fato ficaram zangados e criticaram a mulher, consideraram um desperdício e lembraram o muito que esse valor poderia representar em auxílio aos pobres. Diante disso, Jesus afirmou: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. O que a mulher fez foi um gesto de adoração a Jesus. Demonstrou para ele o seu amor e reconhecimento por tudo o que ele significava em sua vida. Afirmou com isso que não havia no mundo tesouro maior do que o Salvador. Analisando esta atitude, podemos concluir que seu apego a Jesus fez com que ela se libertasse das riquezas terrenas e as disponibilizasse para a glória de Deus. O auxílio aos pobres pode acontecer por compaixão, mas ele sempre será travado pelo nosso apego às coisas materiais. Quando ele for motivado pelo amor de Cristo, certamente será muito mais espontâneo, feliz e provavelmente volumoso. Sempre é tempo e a oportunidade para auxiliarmos pessoas menos favorecidas, assim como Cristo nos socorreu em nossa miséria espiritual, oferecendo a sua própria vida por nós. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que os outros possam estar bem. Deus também será glorificado pelo gesto que resultar do seu amor em nós. Por isso oramos, Senhor, que nos convides a servir e agir movidos pelo teu amor. Enche-nos de nova vida e derrama em nós o teu Santo Espírito. Amém. Programa Mensagem de Deus despede-se do amigo ouvinte, promete estar de volta amanhã, neste mesmo horário. Desejamos a todos uma boa tarde, um bom domingo, um bom descanso e que Deus ricamente abençoe a todos. Amém. Boa tarde. Está no ar o programa Mensagem de Deus. Hoje estamos em duas frequências. Rádio Liberdade AM 1500. E a partir de hoje, Rádio Liberdade FM 89.9. Então nós estamos felizes de poder também fazer presente e fazer parte, assim, desta rádio FM, que começou a migrar hoje, e levando nós que já estamos também, a nossa Igreja Evangélica Luterana Independente, com este programa Mensagem de Deus, já mais ou menos 40 anos no ar, através da Rádio Liberdade AM. Então, a partir de hoje, você também poderá sintonizar na FM 89.9. Queremos que esta Rádio Liberdade possa permanecer assim por muitos e muitos anos e também dar os parabéns pelo aniversário desta rádio tão amiga, desta rádio que vem acolhendo o povo. Parabéns à Rádio Liberdade, à direção, os funcionários e todos que fazem parte desta família, Rádio Liberdade AM e Rádio Liberdade FM 89.9. Que Deus abençoe. E nós queremos meditar dentro deste nosso espaço, assim do texto bíblico que nós escolhemos para a nossa mensagem, do Salmo 4, versículo 8, que diz assim: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. É muito importante parar e pensar sobre tudo que Deus é e também em tudo o que Ele tem feito por nós. Inclusive, durante todo esse tempo de 40 anos que nós fazemos parte desta Rádio Liberdade e também a partir de hoje Liberdade FM 89.9. Por isso, nós sabemos que Deus é justo e não permitirá que nada lhe aconteça além de suas próprias forças. Ao mesmo tempo, ele é misericordioso e o fortalecerá em todas as circunstâncias de sua vida. Você pode aquietar-se no seu cuidado. Com certeza, você pode recordar várias ocasiões em que Deus o ajudou e que Deus nos tem ajudado. Mas nada é comparável ao que Jesus fez ao morrer na cruz em nosso lugar, perdoando todos os nossos pecados e abrindo a porta da eternidade com Deus. Por isso, confie em Deus. Quando as coisas vão bem, como por exemplo, agora, hoje, e assim com certeza, buscando a sua presença, o seu amor e o conhecimento de sua palavra, então você descobrirá a fortaleza que é o nosso Deus nas horas de dificuldade, porque o Senhor é quem nos faz viver em segurança. Que Deus abençoe. Amém. Iremos para a parte dos avisos. Reunião trimestral no dia 24 de junho, às 13h30, na Comunidade Coração Divino na Glória. A contribuição é de R$150 para cada sócio. Será entregue os envelopes para a eleição da nova diretoria e demais assuntos, assina a diretoria. Convite para almoço dançante. A comunidade São João do Canguçu Velho convida as comunidades, autoridades e o povo em geral para o seu almoço dançante, a realizar-se neste domingo, dia 25 de junho, com início às 10 horas com culto festivo. Às 11h30, almoço por encomenda com a diretoria, que seja com Valdir Schwartz, 3952-7676 ou 999-7519-92. Poderá ser com Gildomar Schwartz também pelo 999-73-3657 ou com Marcos Streloff pelo 999-61-8618. À tarde, Copas Sortidas, animação da banda Os Colonos de Santa Cruz do Sul. À noite, a banda Diplomata, e não será cobrado o ingresso. Pelo comparecimento, agradecem. Desde já, a diretoria e os pastores Emir Bartz e Leandro Eichels agradecem a presença de todos. E a diretoria convoca os sócios para ajudar na organização da festa sábado à tarde e no domingo trazer doces para a sobremesa. Sairá um ônibus da comunidade São Marcos de Morredondo para esta festa domingo na São João do Canguçu Velho. A saída, então, será na parte da tarde e indo, então, para participar juntamente com os demais na festa da comunidade São João no Canguçu Velho. O roteiro das atividades do pastor Dari, sábado às 17 horas, batizado na comunidade São Cristóvão, e domingo às 14h30, culto na comunidade União Trindade de Pelotas. E as atividades dos pastores Emir Bartz e Leandro Eichels, hoje, quinta-feira, às 17 horas. Instrução Flor do Iguatemi, sexta-feira às 16 horas, independente do Posto Branco, e final de semana, sábado, às 9h30, instrução na comunidade São Mateus de Canguçu, primeira turma, e às 15 horas, culto na comunidade São João da Colônia Municipal, e domingo às 9 horas, culto na Flor do Iguatemi, com confirmação e batismo, e às 10 horas, culto na comunidade São João do Canguçu Velho. atividades do pastor Cláudio Miro. Hoje, quinta-feira, às 14h, instrução na comunidade Colônia Chacrinha. E às 15h30, inscrição para a nova turma de confirmandos na comunidade São Pedro da Coxia dos Cunha. E às 19h30, ensaio de canto. Sábado, 16h, culto com batismo na comunidade São Pedro na Coxia dos Cunha. E domingo, 21h, culto na comunidade religiosa Remanso. Nós almejamos e desejamos a todos uma boa tarde e voltamos amanhã, neste mesmo horário, se assim Deus o quiser. Rádio Liberdade apresentou Mensagens de Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana Independente. Gratos e até amanhã neste mesmo horário. Atenção, mulheres de Canguçu. Está cansada de tentar emagrecer, mas sem sucesso? Quer ter um corpo mais saudável e bonito? Então conheça o Emagrecentro Canguçu. Diversos procedimentos para te ajudar a alcançar seus objetivos, como a lipo de papada sem cortes, para deixar seu rosto ainda mais bonito. Método especializado de emagrecimento de adultos e crianças, além do emagrecimento pós-parto, para mães que querem voltar à forma rapidamente. E se você deseja tratar aquela gordurinha localizada, flacidez ou estrias, o Emagrecentro Canguçu é o lugar ideal para você. Conquiste o corpo dos seus sonhos. Emagrecentro Canguçu, onde você encontra o que precisa para emagrecer com saúde e segurança. Rua Franklin Máximo Moreira, 247. Centro, fone 53-3196-0046. Do Campo, o único xarope que dá cobertura total para o seu pulmão. Cuide-se, proteja-se. Mel do Campo tem ativos que atuam na gripe, resfriados, tosse seca, descongestionam e revestem com nutrientes os alvéolos pulmonares. Xarope Mel do Campo você encontra nas farmácias associadas Flor do Campo, farmácias São Carlos, farmácia Vida Ativa, farmácia União e farmácia Droga Farma, antiga farmácia Seu João. Você já conhece o TK Composto? TK Composto, fórmula homeopática exclusiva das farmácias associadas, que tem como função prevenir e tratar os sintomas gripais, como coriza, congestão nasal e dores no corpo, diminuindo o tempo da ação do vírus e aumentando a resistência do organismo. Procure TK Composto em uma das lojas das farmácias associadas e não deixe a gripe pegar você. Previna-se! Agora, Canguçu e região contam com duas novas opções para tratamento médico. Dr. Carlitos Alves, com especialização em ginecologia e obstetrícia, e Dr. Gandhi Rocha, especialista em traumatologia e ortopedia. Não deixe sua saúde para depois. Marque logo sua consulta direto no Hospital de Caridade de Canguçu ou pelo telefone 3252-1100, ramal 6. Dr. Carlitos Alves e Dr. Gandhi Rocha. A Wilson Sons opera cargas de projetos especiais no Tecon Rio Grande. Destaque para os fertilizantes em container que chegam ao nosso estado, vindos de diversas localidades, entre elas o Marrocos. Tecon Rio Grande, conectando o sul do Brasil ao mundo. Liberdade. 13 horas e 21 minutos. Começa agora, mais um programa campeão de audiência. A partir de agora, Alô, Alô Bolônia. Alô, Alô, colônia, sintonize aqui com a gente. Alô, colônia do interior e da cidade. De segunda a sábado é aqui o nosso encontro. Programa Alô, colônia, nas ondas da liberdade. Olha a hora, 13 horas 22 minutos. Muito boa tarde, Canguçu, muito boa tarde, região sul do nosso estado. No ar, a partir de agora, pela sua Liberdade AM, Liberdade FM 89.9, programa Alô Colônia. Na nossa região, você que gosta de ouvir música boa, também tem dicas de festas e esporte. Tarde de quinta-feira, 22 de junho de 2023. Aos aniversariantes. Do início do ano até hoje passaram-se 173 dias, fase da lua nova, estação é inverno, faltando 93 dias para o início da primavera e faltando 192 dias para o final do ano. É liderança. Hoje considerado o dia do aeroviário, dia do ecominiário, né? Carlinhos Henk. Carlinhos Henk é liderança em comunicação. Tempo apresenta-se bom céu claro, parcialmente nublado aqui em Canguçu, 17 graus a temperatura. Até às 15 horas, 3 da tarde, vamos juntos, boa tarde. Alô Colônia, oferecimento Agripeças, Avenida 20 de Setembro 796, fone 99994-8487 e 3252-3926. JF Corinthians e Planta Engenharia, Rua André Puente 206, fone 3252-1377. Padaria Requinte, Rua Maria Conceição Monteiro Bento 184, fone WhatsApp 3252-3978. Bacatela Materiais de Construção, na Manuel Pompilho da Fonseca 250, fone 3252-3461. Blumenau Bazar, Rua General Osório 1016, fone 3252-1209. Ecosul, cuidando do que é seu, cuidando de você. Fone 0800-724-1066. Superling, Rua João de Deus Nunes 44, Vila Isabel, fone 3252-1054. Clínica Sorri Fácil, sorrir é uma conquista, 3252-1416. Casa Paulista, a loja mais tradicional da cidade. General Osório 1390 e Doutora Joelza Pinto, referência em tratamento de canal. Júlio de Castilhos 1403, fone Watts 991-36-6369. Falado então, 13 horas 25 minutos, 13 com 25, programa Alô Colônia, produção, apresentação, mesa de áudio, é comigo, Carlinhos Oerkiem, direção geral, supervisão geral, professor Dr. Sebastião Ribeiro Neto, gerente administrativo, Jardel Valente Moreira, gerente comercial, Paulo Henrique Ribeiro, redação e recepção, Marisa Miranda. Queremos te homenagear através desta canção. Equipe que deseja a todos, portanto, uma excelente tarde de quinta-feira. Quinta-feira, hoje, 22 de junho, hein? Deus, esta linda voz que encanta todos, foi ele quem te deu. Liberado, então, nosso telefone, você liga, fala comigo pelo 3252-1515, sigam também as nossas redes sociais no Facebook, Carlinhos Erck, o Instagram, o Twitter, arroba Carlinhos Erck, bate-papo legal pelo Messenger, através do Facebook ou pelo WhatsApp. O WhatsApp da rádio aqui também é o 3252-1515. Lembrando que estamos aí, né, em Rádio Liberdade AM e também em Rádio Liberdade FM. É, você acompanha a nossa programação nos 1.500 kHz em AM e também na frequência de 89.9 MHz. É na frequência de FM. Já parabenizando aqui, né, a Rádio Liberdade hoje, 67 anos, a pioneira. Esta linda Levando sempre a boa informação a todos os nossos ouvintes, muita música, muita comunicação também. Palavras através do rádio que é sua pista. A partir de agora, então, as primeiras músicas têm os recados dos nossos patrocinadores, os eventos têm as dicas da nossa programação. 14 horas, 2 da tarde, os aniversariantes de hoje e também de amanhã. 14 e 15, as notas, convites, chamadas de utilidade pública, incluindo a previsão do tempo, os indicadores agropecuários, principais manchetes da tarde desta quinta-feira, às 14h30, às 14h30 tem as loterias e, é claro, muita música de banda. Eu sou Carlinhos Hörn, que comanda então a programação Alô Colônia e te convido até às 15 horas, 3 da tarde. Vamos juntos. Boa tarde. Alô Colônia. Liberdade. Alô, Colônia. E a hora certa, agora 13 horas 29 minutos. É, acerte o seu pelo nosso tá certinho, hein? 13 com 29. Liberdade AM, Liberdade FM de Canguçu e o programa Alô, Colônia. Né? Já vejamos aqui ligados com a gente. Pessoal nos mandando um WhatsApp aqui, né? Vejamos aqui, alô Ornei Schwartz, abraço ao amigo aí, obrigado pelo carinho da companhia, tá sempre ligado aqui na programação Liberdade, no programa Alô Colônia. Alô também Luiz Eduardo Carvalho em Santa Vitória do Palmar, grande amigo da gente, nos acompanhando por lá, mandando um recado aqui para nós. Alô Luiz Eduardo Carvalho. Boa tarde, Carlinho. Boa tarde, a direção da rádio, que temos todos de parabéns pelo aniversário da rádio, né? Valeu. E mais a comemoração da FM aí, Carlinhos, tá muito bom. Um abraço aí, tudo de bom no amigo aí. Se pudermos rodar um tarde de verão aí, Carlinhos. Ofereço pra todos que estão na escuta aí, um abraço. Falado então, né? Tarde de verão, ele pede pra gente aqui, Luiz Eduardo Carvalho, já tá no ponto. A próxima música que nós vamos atendendo... A solicitação do amigo, né? Alô também para Adelina Morales, está ligada com a gente, né? Parabéns, né? É, carinho, diz ela, né? Carlinhos, obrigado. Adelina Morales, obrigado pelo carinho da companhia, está sempre acompanhando também aqui a programação Liberdade. Alô também para a Lúcia Sampaio. Alô, Lúcia Sampaio é bairro Vila Nova, né? Pedindo uma música de banda, oferecendo aí para o seu neto Wesley Sampaio Bubbles, né? Que completa aí 18 anos, né? Reside na Vila Nova. Certo, então, né? Obrigado pelo carinho da companhia. Vejamos mais ligados conosco aqui. Alô, Sérgio Barcelos. Alô, Sérgio Barcelos, grande amigo da gente. Pai do Mauro, né? Maurinho Barcelos. Amigo Carlinhos, diz ele, parabéns pelo programa. Agora indo mais longe, nossa Liberdade FM. Tá certo, né? Sérgio Barcelos. Abraço ao amigo aí, obrigado pelo carinho da companhia, né? Estou respondendo sinal de gestos aí para o pessoal, né? Também acompanhando aqui a nossa programação, alô Tarles Velar, abraço ao amigo, obrigado pelo carinho da companhia. Também está acompanhando aqui o programa Alô Colônia. E a Wanda, lá do bairro Triângulo, né? Alô, a Wanda, obrigado pelo carinho da companhia. Também manda no WhatsApp com um recado aqui. Fala, Wanda. Ô, seu Carlinho, Reni, achei a rádio, que rádio é bem boa. É, tá bom. Agora não perco mais. Ah, certo, então, Wanda. Vamos trazendo pro Luiz Eduardo Carvalho em Santa Vitória do Palmar, banda nova geração de Turuçu Tardes de Verão. Alô, Colônia. Sucesso. Colônia.